Capítulo 12. Então, Jó falou novamente. Vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e no entanto eles riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre. Dá um empurrão em quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz, e os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder. Pergunte aos animais, e eles lhe ensinarão. Pergunte às aves do céu e elas lhe dirão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Ele derruba. Ninguém pode libertar quem Ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se ele libera as águas, há inundações em toda parte. Sim, a ele pertencem a força e a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob seu poder. Ele destitui os conselheiros e os dispensa. Faz de tolos juízes sábios. Tira o manto dos reis. Eles amarram uma corda na cintura. Destitui os sacerdotes e os dispensa. Derruba os que estão no poder há muitos anos. Silencia o conselheiro de confiança e retira o entendimento dos anciãos. Derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados. Ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta nações e as destrói. Expande nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminhos. Andam tateando na escuridão sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados.